Nesta apresentação enquadrada no evento Inner City, realizado em 17 de abril de 2009, Carlos Lage, Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte, fala da cidade enquanto espaços de uso diversos, de encontro, de confronto, de conflitos e, por isso, de inovação, e refere a necessidade de reinventar as cidades na medida em que a situação atual representa em parte o falhanço das políticas existentes. Muito boa noite, obrigado pelo convite, embora tivesse sido para mim um convite embaraçoso, porque estava previsto que eu falasse sábado sobre um tema, como não pude vir sábado, passaram-me para sexta-feira sobre outro tema, e eu hoje à tarde verdadeiramente não sabia qual era o tema sobre o qual ia falar, e pensei, bom, vou fazer uma coisa que ainda eu gosto de fazer, embora o risco seja dar uma grande seca às pessoas que me escutam, e nem contava que fosse uma assistência tão jovem, porque se soubesse que era uma assistência tão jovem, procuraria recorrer mais ao meu fundo de cultura do humor e não tanto à seriedade do pensamento que julgo ter posto na intervenção que vou ler e que ao mesmo tempo também presumo ser uma espécie de introdução à exposição que irá fazer o professor Mário Rui Silva, porque temos uma colaboração muito frequente e, no que diz respeito a programas de inovação, ele é verdadeiramente um guru e eu não me atrevia a falar sobre o mesmo tema, porque podia pôr à vista as minhas insuficiências na matéria em confronto com a sabedoria e o conhecimento que ele sempre tem revelado. Cumprimento também o Sr. António Carlos Monteiro, que é deputado no Parlamento Nacional. Eu já fui deputado no Parlamento Nacional desde o século passado, mas não coincidiu a minha presença no Parlamento com ele, e por isso tenho o prazer de o conhecer hoje, e também à coordenadora da mesa, que, por certo, vai evitar que nós façamos aqui alguma disputa acalorada. Bem, então eu vou começar. Existe uma ligação estreita e íntima entre a filosofia e a cidade. Foi no meio ambiente da política grega que nasceu a filosofia e, com ela, a ciência. Ela encarna a vitória da razão contra o mito num espaço de proximidade que produziu os valores fundadores da civilização ocidental. Porém, uma questão pode colocar-se. Porque é que foi a cidade de Atenas o epicentro desta revolução, o seu meio criativo, e não a sua grande rival, a cidade de Esparta? A resposta mais fácil, embora verdadeira, é que Atenas era uma cidade comercial, aberta, com a sua ágora, onde os cidadãos atenienses discutiam os assuntos públicos, gozando de liberdades exaltadas no famoso discurso de Péricles, reproduzido na sua história pelo grande historiador Tucídides. Enquanto Esparta era uma cidade guerreira, fechada, submetida a um sistema ditatorial e uma ordem social rígida. Temos, logo neste paralelo, um tanto simplista, alguns dos ingredientes que fazem um ambiente criativo. De facto, Atenas irradiou a sua cultura, arte e filosofia pelo mundo antigo até à atualidade, e Esparta, que a venceu em alguns combates, nada deixou, tendo-se tornado num nulo cultural. É certo que não devemos fazer generalizações apressadas, visto que conhecemos, ao longo da história, sociedades hierarquizadas submetidas a brutais poderes políticos e religiosos e que produziram bens culturais que hoje admiramos, fosse na antiga Babilónia, no Egito, na China ou na Índia. E se recuarmos ainda mais no passado do homem, podemos maravilhar-nos com o que os povos de caçadores pré-históricos, ao criarem as obras-primas de Lascaux, Chauvet, Altamira, ou Foscoa, porque não diz ele, o que levou um escritor francês, Jean Cocteau, num delicioso epigrama, a escrever que a arte tem estado sempre em decadência, desde a arte parietal das cavernas pré-históricas até aos nossos dias. Isto não é nenhuma insinuação à arte contemporânea. Eu sou verdadeiramente uma admiradora de Serrote. Se dermos um salto no tempo para o Renascimento Europeu, podemos igualmente verificar que a Revolução Humanista eclodiu nas cidades italianas verdadeiras repúblicas urbanas e centros comerciais, não os shoppings de hoje, é evidente, onde a circulação de ideias, as trocas comerciais e o gosto de viver originaram uma explosão cultural que inaugurou o mundo moderno. Foi também aqui e em países onde o comércio das coisas materiais e imateriais se intensificou e onde os poderes absolutos ruíram, que igualmente se verificou a revolução científica que deu origem à ciência moderna, isto mais ou menos pelo século XVI-XVII. Pense em Copérnico, Galileu, Newton, etc. Não proponho esboçar, fiquem descansados, uma desajeitada história da criatividade e da inovação e dos meios e contextos económicos, sociais, religiosos, políticos e culturais em que a criatividade rompeu com rotinas, dogmas, inércias sociais, escolásticas, conservadorismos e isolacionismos paralisantes. Como não me atrevo igualmente a fazer os primeiros tentamos de uma ecologia ou geografia dos meios inovadores e criativos no presente, sejam eles nacionais, regionais ou locais, nem tampouco me deixarei apanhar pela velha tentação conceptual de me interrogar sobre o que são meios criativos, entre aspas, procurando clarificar o significado dos termos ao jeito da filosofia analítica inglesa ou fazer a sua desconstrução à maneira francesa. Dito isto, direi que a inovação que se insinua no título deste painel converteu-se na nossa contemporaneidade, na mode valise, na senha do momento, preenche todos os discursos e domina a ideologia social vigente. Ser clássico, tradicional ou conservador está definitivamente fora de moda. Não estou a fazer nenhuma insinuação, se eu tenho. Fora de moda. Ou, pelo menos, condenado a reinventar-se, como alguma sociologia gosta de dizer. O sentimento de afeto de, por exemplo, Bertolt Brecht, pelas coisas velhas e gastas, seria talvez objeto de alguma incompreensão nos dias de hoje. São dele estas palavras, é um poema. De todas as obras, as mais queridas, são para mim as usadas, dizia Brecht. Os jarros de cobre com amolgaduras e bordas achatadas. As facas e os garfos com cabos. Igualmente os ladrilhos em volta das velhas casas. Calcados de muitos pés polidos. Por entre os quais crescem tufos de erva. Isto é que são obras felizes. Vem a propósito este excerto do poema de todas as obras de Brecht, na tradução de Paulo Quintela, para falar da cidade. Enquanto espaço de usos diversos, de encontro, de confronto, de conflito e também, por isso, de inventividade e inovação. A cidade é o lugar onde o geógrafo, meu caro Rui Fernandes, se acotovela e dialoga com o político, o que nós fazemos tantas vezes os dois. Ele geógrafo e eu político, não é o contrário. Não. Embora às vezes apareça mais político e eu mais geógrafo. E dialogo o artista com o urbanista, o cientista com os homens e mulheres de negócios, o arquiteto com o cidadão, o historiador com o turista. Talvez por isso o grande semiólogo e homem de cultura que foi Roland Barthes, eu bem vos dizia, escrevi à vontade e, como só estou habituado a falar em números e em euros, agora vinguei. Tivesse escrito no seu texto Semiologia e Urbanismo que, cito, aquele que quisesse esboçar uma semiótica da cidade deveria ser, ao mesmo tempo, semiólogo, especialista dos signos, não sei se está aqui algum estudante de linguística, geógrafo, historiador, urbanista, arquiteto e, provavelmente, psicanalista. Psicanalista, penso que é muito pertinente esta invocação. Em virtude dessa sua vocação para a interseção e a mistura de talentos, tendências e saberes, a cidade sempre foi o lugar da mudança e da inovação, das mentalidades, dos movimentos de ideias, dos costumes e até dos negócios. Veja-se o exemplo do Porto, cá estou eu, na nossa cidade. onde a cultura e o empreendedorismo económico estiveram associados. No ADN desta cidade está tanto o gene da vocação industrial exportadora como o gene da criatividade artística e do pioneirismo intelectual e cultural. O porto industrial, laborioso e economicamente pujante, da passagem do século XIX para o século XX, é também a cidade que forja em Portugal, por exemplo, os pioneiros realizadores de cinema e as suas produtoras, como são os casos de Aurélia da Paz dos Reis e da Invicta Filme. Também esta faculdade comunica e demonstra a força dessa cultura de criação e de inventividade através da Escola de Arquitetura do Porto e dos nomes sonantes, justamente, de Fernando Távora, Cisa Vieira e Souto Moura, entre outros, para não falar de um grande amigo, o Nuno Portas, como urbanista, arquiteto e crítico da arquitetura e do urbanismo. O projeto de desenvolvimento de um cluster das indústrias criativas no norte de Portugal, que tem vindo a ser pilotado pela Fundação de Serralos e inspirado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, assume muito justamente essa ambição de refazer da cidade o lugar do talento, da criação e da inovação por excelência. Propõe, aliás, com alguma ousadia, reclamar o projetar para o Norte e, em especial, para a área metropolitana do Porto, o estatuto e a marca de região criativa de Portugal. Isto aqui já é um pouco altissonante, mas quando se quer fazer grandes coisas tem que se encontrar também grandes títulos. Escreve, aliás, Ricardo Flórida, que é um dos grandes especialistas nas chamadas cidades criativas, que hoje é a capacidade para atrair capital ou talentos humanos que gera vantagem regional. Os que têm talento ganham, os que não têm, perdem. Eu não concordo muito com esta expressão, mas é muito dogmática. Mas ele escreveu e eu leio. Por isso acrescenta este especialista em criatividade. A qualidade do lugar para a atração de pessoas talentosas numa região tornou-se central nas estratégias regionais de desenvolvimento de indústrias high-tech. Um estoque regional de talentos e de criatividade é como um ecossistema. Irradia influências e mudanças em seu torno. Esta é a questão fundamental. A cidade é um ambiente propício ao seu desenvolvimento e extensão e, simultaneamente, o objeto, a matéria-prima e o destino do trabalho criativo. Por isso se diz no estudo cuja elaboração a CCDRN apoiou para a formação de um cluster criativo que as indústrias criativas e o espaço têm uma relação simbiótica. Porto, cidade e região têm condições e obrigação de reproduzir o ciclo da criatividade e da inovação. A crise aberta nos setores tradicionais da nossa economia e agora agravada, como todos sabem, com a crise económica que, de repente, nos apanhou como um caminhão de tiro a passar por cima de alguém, ou se quiserem, como aconteceu-nos aquilo que os gauleses do Asterix sempre receavam que lhes caísse o céu em cima. Esta crise, de alguma maneira, representa o desabar de um céu que parecia desanuviar-se em cima de nós e, portanto, também desta região. E, portanto, a crise aberta nos setores tradicionais, dizia, da nossa economia nos últimos anos, nos últimos 20 anos, tornou inevitável uma aposta em novos fatores de competitividade de ordem social, económica e cultural, entre os quais está a capacidade de criar e de inovar. Certo é que a grande concorrência internacional a que estamos sujeitos e sistemática e caprichosa variação de humores das conjunturas económicas recomendam a incubação de mais talentos humanos na cidade, acompanhada pela diversificação de atividades económicas que apresentam hoje, apesar da crise, um interessante potencial na cultura, no património ou no turismo. Sendo o Norte a região portuguesa mais jovem e de maior densidade populacional no seu litoral, nomeadamente, a Universidade do Porto constitui a instituição de ensino superior de maior dimensão, com o maior número de alunos, com formações em áreas científicas, tecnológicas e criativas muito diversificadas e com uma capacidade de diálogo e cooperação nacional e internacional invejável. É no Porto, aliás, que se encontram significativa parte dos grandes institutos científicos portugueses, como aquele que será um gigante, e já o está a ser, o I3S, Consórcio da Saúde, que funda os três grandes institutos já de projeção internacional, o IPATIMUP, o IBMC, etc. Ou na área da computação, o INESCA e o INEGI, no domínio da tecnologia industrial. Se lhes somarmos a Universidade do Minho, que tem iniciativas como o 3Bs, que é um instituto que está hoje localizado no App Park, dirigido, aliás, por um jovem cientista chamado Rui Reis, que se dedica à investigação e à exploração de novos materiais, aliás, com grande projeção internacional, que já absorve cientistas oriundos de vários países, e também o mais recente, o Instituto Ibérico de Nanotecnologias, em Braga, que abrirá as portas do revolucionário mundo da nanociência na Península e em Portugal. Compreendemos como ainda é ainda mais promissor este potencial de criatividade e de invenção que existe no Porto e que existe na região e em algumas cidades vizinhas do Porto. Essa força humana, científica e criativa constitui um fator fundamental para o nosso desenvolvimento e para sairmos da situação de cerco em que nos encontramos. Por outro lado, se hoje se fala na necessidade de reinventar as cidades, é porque elas, porventura, deixaram de ser ou falharam o espaço vital de exercício e encontro de talentos, de confronto, de mudança e inovação. É essa falha que explica a dificuldade que enfrentamos para repensar e reocupar espaços abandonados dos centros históricos, ou o abandono dos próprios centros históricos, ou um semi-abandono desses centros históricos, ou antigas fábricas e centros de negócios, todos eles espaços em crise, que perderam a sua identidade e foram votados a um vazio de pensamento e atividade. Os talentos, as pessoas, as atividades da ciência, da cultura e criatividade desempenham, nesse contexto, um papel nuclear, não apenas na medida em que dão um uso e uma função a esses espaços, mas porque fazem um apelo e recurso da sua história, do seu património simbólico e imaginário. E aqui termina a minha intervenção. Eu espero não os ter amassado muito e espero ter feito verdadeiramente a introdução às coisas concretas que nos falará o professor Mário Rui Silva, e aguardo também os comentários, quer dos meus companheiros de mesa, quer desse lado. Muito obrigado.